Olá, olá, olá. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. E aí, negada, tudo bem? Tudo legalzinho? Beleza? Surprise, surprise, mais um podcast. E lá eu soltando aqui num dia chuvoso, no dia 2 de março de 2010, numa quarta-feira, às 3h10 da tarde. Uau, que friozinho mais chato. Eu ia sair hoje pra fazer uns testes aí, né, que eu vou voltar a estudar inglês. Nossa, tem tanta coisa bacana me acontecendo, negada. Quanta coisa boa que acontece na vida da gente quando a gente tem o coração livre, né? Quando nós não estamos recheados de maldade, quando estamos cheios de alegria, de bom humor, quando não colocamos nosso ego na frente das coisas, né? Nós estamos cercados de gente louca, mas eu sei que você não é doido, você não é pirado. Alguns que estão me ouvindo são, alguns aí não vale o pão que o diabo amassou, né? Não vale nada. Mas estamos, olha, eu estou carregando aqui, estou gravando esse podcast, carregando o pau, o netbook para cima e para baixo. Nossa, que bacana, né? Mas enfim, hoje temos aqui um podcast que eu ia sair, né? Eu tinha que fazer um teste hoje, que eu vou voltar a estudar. E vou ter que fazer meu inglês de volta, tanto que, ao mesmo tempo, né, o inglês vai ser muito puxado, que eu quero ver se eu faço 3 vezes por semana, que eu quero me dedicar pra caramba, porque tá chegando aí a Copa do Mundo, tá chegando aí as Olimpíadas, eu quero mandar meu trabalho pro exterior, quero verter meu texto pro inglês, e modéstia à parte, meu inglês é razoável, mas eu quero dar uma aprimorada, ganhar uma bolsa de estudos, que eu já tô com ela aí já faz um bom tempo que eu não corro atrás, eu devo correr atrás, né? Mas, acima de tudo, eu quero começar o podcast de hoje, né? Nós vamos falar de 3 assuntos importantes, né? Que é personagem de quadrinhos, que é uma coisa que ninguém fala, né? É interessante isso, como é que funciona a produção de quadrinhos, como é que a gente faz sobre isso. Afinal de contas, isso aqui é um podcast de quadrinhos, né? Segundo, nós vamos falar sobre os meus projetos, por que eu tive que parar com um monte de coisa, fechar o Japan Fury, o site do Mil Nomes vai passar por reformulação, né? Ou seja, são as mudanças do BK, né? E um pouco de filosofia. Eu vou te falar um pouco sobre filosofia de vida, sobre o meu ponto de vista, sobre algumas coisas que eu acredito e desacredito. Mas vamos começar então falando sobre um assunto que é legal para o pessoal que curte quadrinhos, né, que quer fazer quadrinhos, mas que infelizmente nós temos aí um pessoal muito fraco, né, uma cabeça muito oca. É legal porque ontem eu conversei com o nosso considerado Jamil, um abraço para o nosso considerado Castanha Jamil, que está de emprego novo, sossegado, sem mulher, né, Jamil? Mas daqui a pouco você arruma outra, daqui a pouco vai sair para umas baladas, vai, que o Jamil aí tá disponível, mas daqui a pouco ele dá um jeito na vida dele, arruma outra mulher. O Jamil não é homem de ficar sozinho muito tempo. Então, conversando com ele ontem, nós levamos um papo interessante sobre como é que o autor nacional erra, né? Nossa, se nós formos fazer uma lista de todos os erros que esses camaradas cometem, né? Chegou a ser um absurdo. Primeiro é a parte técnica do desenho, que é uma bosta. Um desenho feio, desenho cagado, mal feito. Segundo é o formato, que é o velho fanzine não dá certo. Foda que o cara fica 20, 30, 40 anos fazendo fanzine. Que nem eu comentei agora há pouco pro nosso amigo Silvio Spot, né? Que o camarada, ele compra chuteira, compra meia, compra uniforme para jogar bola, compra uma bola novinha, ele vai jogar bola, toma banho, barará, barará, fica tudo bonitinho, se prepara, bota o uniforme, vai, pega a bola, vai jogar bola e fica no quintal batendo bolinha sozinho, chutando contra a parede, tuk-tuk, e os amigos em volta, grande jogador! Quadrinho nacional tá isso, né? É o cara que joga a bola sozinho, joga pra ele, chutando contra a parede, sem ter muito esforço, assim. E a galera que são os amigos dele, né? Um bando de, porra, olha pro cara e fala, coitado, né, meu? Olha, que idiota. Mas ele é nosso amigo, vamos passar a mão na cabeça dele. Muito bem, belo trabalho. E tem um povo que é tão maluco que essa situação foi indo de tal maneira que agora chega, nossa, um mestre que joga sozinho, né? Nossa, olha como ele faz uma embaixada maravilhosa. Nossa, olha, ele chuta direitinho contra a parede. Percebeu a loucura do quadrinho nacional? Como é que tá? Como é que tá a demência? O mestre que joga sozinho. O mestre que joga bola sozinho. Mas quantas vezes ele jogou bola sozinho? 2, 3. Uma vez por ano ele vai lá, vai no quintalzinho dele, bate uma bolinha, a pessoa, pelo menos ele tentou, não é? Pelo menos ele fez alguma coisa. jogou lá sozinho, mas nossa, aí você olha ali do lado o campeonato internacional de quadrinhos comendo firme, Japão contra Estados Unidos, trocentos times diferentes, desenhistas de primeira linha, o pessoal fudido pra caralho, ganhando uma nata fazendo quadrinhos, gibis, histórias em quadrinhos que viram filmes, que viram games, que viram produtos, os caras enriquecendo, os leitores curtindo pra caramba, e o autor nacional no cantinho dele, batendo a sua bolinha aí. Que legal. Então, conversando ontem com o Jamil, nós chegamos a algumas conclusões que eu passo para você agora sobre o principal, um dos erros. Eu não vou nem falar das outras partes que eu já falei, vamos falar o erro de conceituação, criação de personagem. É, eu vou falar melhor sobre isso na Electro, eu vou colocar esse assunto mais especificado, né? Vou colocar essa coisa mais dissecada, né? Uma boa palavra, dissecada. Vou dissecar mais a criação de personagem, como é que se chega lá. Mas um erro que eu e o Jamil sacamos ontem, puta. Autor nacional de gibi vagabundo começa com as origens. Você pega o cara, ele começa com origem. Se ele tá falando de origem, não, vou contar a origem do cometa. Pronto, já cagou. Você pode ver que vai vir uma merda, mas vai vir uma merda tão fantástica. Aí você pega, você puxa da sua memória, quando foi a primeira vez que você leu o gibi do Batman, né, Jamil? Você pegou, o pau tava comendo, ele correndo atrás dos bandidão, e bandidão fudido, não é aquela coisa de vagabundo que usa tênis, chinelo, esses bandidos pé de chinelo, vagabundo, não, era bandidão fudido, era coringa, era pinguim, charada, uns assassinos loucos, monstros terríveis, ele lá na batalha, enchendo a paciência dos caras, prendendo, respeitando os seus próprios valores, criando situações incríveis, que a gente se divertiu pra caramba. Não, o autor nacional, ele fala as origens, ele conta a origem do cara, do personagem. Aí você vê que a origem do personagem já é uma roubalheira de algum lugar, né? Ele já chupinhou daquele cara de algum lugar, por exemplo. O outro que levanta da sepultura e vai lutar contra o mal. Eita, foda. O outro lá, a mulher que tá dando na rua, cai uma nave espacial lá perto, ela vai ver, tem um alienígena que dá um poder cósmico pra ela. Nossa, eu nunca vi um personagem assim, você sabia? Nunca vi, que coisa impressionante, né? Aí o camarada, ele pega o quê? Conta a origem, é uma origem que a gente já viu, ou então aquele outro personagem nacional, muito famoso, Cometa, em que o cara ele saiu, foi colocado para fora de um planeta que está para ser destruído e é mandado para a Terra, onde ele tem superpoderes. Meu Deus do céu, são esses caras que querem fazer quadrinhos no Brasil, meu amigo. Eu também não vou para o outro extremo, que é os irmãos Bach, que eu não consigo ler aquilo. É muito chato. A última vez que eu vi um negocinho deles é uma mina olhando pro espelho e várias imagens aparecem a ela, aparece fulano, parece uma vaca. Aí eu não sei o que. Ai, qual imagens é você? Pô, puta troço chato, cara. Quadrinho cabeça é uma merda, porque é um troço babaca pra caralho, um negócio careta até o cu da alma, e fica aquela coisa, nossa, que eu publiquei nos Estados Unidos. Tá, mas é engraçado, né? Santo de casa não faz milagre. O cara publica nos Estados Unidos, mas não publica aqui. Ah, mas a gente publicou no Brasil, fomos um grande sucesso, ganhamos o prêmio de não sei o que, ganhamos o prêmio de não sei o que lá, aparecemos não sei aonde, demos entrevista pra não sei o que, foi um sucesso. Mas alguém leu. Perceba uma coisa. Agora eu vou entrar num segundo ponto, né? Por que não se lê quadrinho nacional? Primeiro que tem esse lado do autor nacional, que ele é péssimo, né? Ele é um desenhista, ele é um ilustrador ruim, que se mete a fazer quadrinhos sobre um assunto que ele não sabe, para vender para quem? Para ninguém, porque quadrinhos é para vender. Os editores pegavam o cara na mão, ó, vem cá, vem pra cá comigo, né? Como aconteceu no tempo do Raio Negro. Você não tinha Marvel, DC, você não tinha produtos estrangeiros aqui, tinha só os caras. Mas antevendo a chegada dos caras, mano, agora faz pra mim faz um genérico do X-Men aqui, quando eles chegarem aqui, a gente peita eles, tá? Porque isso aqui é produto. Ah, eu vou fazer um genérico. Fez lá um genérico, quebrou um galho, entrou os gringos, para com essa merda! Né, parou, né? Porque os gringos, o material estrangeiro era muito melhor, exatamente, não melhor, não em termos de história, ou mesmo pelo desenho, mas em termos de idealização. Os autores tinham interesse em agradar. Isso funcionou na Spectro durante um tempo, em que você tinha um editor, o Otacílio, maluco de pedra, mas ele fazia as pessoas, o leitor se divertir, ele selecionava histórias bacanas. O leitor gostava, aquelas revistas de lobisomem. O leitor gostava. Não era um negócio orquestrado para o ego. Eram editores de verdade que faziam quadrinhos de verdade para alegrar as pessoas. Mas o que eu quero chegar não é isso, né? Por que, que você teve nos anos 50, mesmo nos anos 40, uma produção de cinema? Cinema nacional muito grande, com a chanchada, que atraía multidões ao cinema, com Oscarito, com o Grande Otelo, toda aquela putada dos anos 40, 50, que faziam filmes que hoje eu não consigo nem chegar perto. Mas na época eram maravilhosos, eram divertidos, porra, tinha. Mesmo a Carmen Miranda com os filmes nos Estados Unidos era uma coisa. Eram chatos para filmes muito ruins, mas ela era maravilhosa, né? Eu não sei como é que eles não pegaram aquela perrete que aparece lá no NCIS, aquela mina é a Carmen Miranda, deviam fazer ela. Um filme da Carmen Miranda ia ser uma coisa maravilhosa. Está aí a dica para os produtores internacionais que acompanham o nosso podcast. Chama essa perrete que ela faz lá, a legista, né, da parte de produtos químicos do NCIS. Ela é a Carmen Miranda. Ela deveria fazer o filme da Carmen Miranda. Mas voltando, então você tinha nos anos 40, 50, uma leva de filmes nacionais em que o povão curtia pra cacete. O povo adorava, porque eram filmes que falavam a linguagem do povo da época, né? Obviamente foram entrando os filmes gringos, foram tomando espaço, aconteceram uma série de problemas políticos, tal, grana, tal, e foi morrendo, michou. Agora vamos passar para os quadrinhos. Os quadrinhos nacionais sempre tiveram apoiado numa grande mídia. Os quadrinhos independentes, eles eram, na verdade, experimentações para ambicionar uma publicação oficial. Mas eram quadrinhos comerciais. Você não pega quadrinhos antigos. Mesmo o próprio Ângelo Agostini, ele não fazia quadrinho cabeça. Aquele era quadrinho popular da época, mas era quadrinho popular. Você não existia aquele quadrinho inteligente, aquela coisa. Isso só veio nos anos 60, quando começou a se fazer alguma coisa, mas baseada no material importado. Aquela coisa dos anos 70 contra a cultura, você já enfiava uma informaçãozinha, 5 por infinitos, era uma série lisérgica, maravilhosa. Você lê aquilo, você fala, meu, que viagem fantástica, né? Esteban Maroto, olha o desenho daquele homem, cara. Não tem Jim Lee, não tem autor nacional que chegue aos pés da criatividade do Esteban Maroto. É uma coisa absurda, mas tinha a ver com a época. Mas esse tipo de desenho era extremamente popular, porque havia uma produção de quadrinhos populares. Era a Ebal, era a Dona Abril, eventualmente a Dona Globo. Eles colocavam quadrinhos, e também nos jornais, né? Os jornais levavam quadrinhos pra cacete, pra grande massa, né? Mas nos anos 90, deu aquela quebradeira geral, em termos de título, não em termos de empresa, porque a Marvel e a DC resolveram ir para as livrarias. Eles redirecionaram o produto deles para o público mais cabeça, uma coisa mais pensada. E não eram de grandes tiragens, né? Não eram voltados para grandes tiragens. E Abril sempre trabalhou com grandes tiragens, e foi aí que foi para as picas. As graphic novel, elas, apesar de serem gibis pré-cabeça, mas eles tinham uma tiragem muito grande, de 40 mil, 50 mil exemplares. Mesmo o Akira, que foi lançado daquela versão colorida horrível. Eu acho que a pior bosta é você ler o Akira colorido. É um lixo. A cor é muito bonita, mas não é o original. O original é preto e branco. É a mesma coisa que você colorizar Charles Chaplin. É uma afronta. Funciona em termos de cinema, para recuperar. Vai o Popeye, que tinha muita coisa perdida. Gordo e o Magro, é para você revitalizar o produto, mas ele é horrível. Tanto que não pegou, né? Eles pararam de digitalizar e de colorir os filmes antigos, exatamente por preto e branco, exatamente por isso. Porra, não dá, fica falso pra cacete. A tecnologia disponível agora fica absurdo, né? Fica uma coisa nova, mas não dá certo. Então o que acontece? A Abril foi saindo do mercado, né? Ela foi saindo, até que finalmente parou com tudo. Ficou só com o Disney por um referencial cultural, né, da empresa, de carinho da empresa, porque Abril nasceu graças ao Zé Carioca, né, o Vitor Tivita, ele só fez o pé de meia quando ele licenciou Disney, trouxe o Zé Carioca, trouxe Pato Donald, e foi ali que ele, e Abril mantém isso mais como xodó, mas não chega nunca aos pés da vendagem do que era Antigamente, nos anos 60, nos anos 50, mesmo nos anos 70, vendia 80, nossa, vendia o diabo. Vendia 400 mil exemplares. Isso nunca mais vai voltar. Os caras que sonham com essa época, esqueçam. Mas o que acontece? Você mudou o perfil, né? Você mudou o perfil do leitor. As editoras gringas começaram a avisar o leitor mais cabeça, de maior poder aquisitivo. E com isso, porque nós temos essa péssima cultura de republicação, sempre republicamos o material estrangeiro, nós nos fodemos, porque parou. O último gibi comercial mesmo de banca que eu li foi os Novos Titãs, e quando a Ravena ficou branca. Quando ela ficou branca, eu falei, nunca mais leio essa merda. Ficou uma bosta. Eu acompanhava, nossa, achava o desenho... Isso, eu não esqueci o nome do cara, o desenho do cara era maravilhoso, que desenho legal, bicho. Histórias dinâmicas, divertidas, interessantes, o drama dos personagens. Porque os gringos são muito bons. Vocês conhecem mais do que eu esse autor, depois, por favor, deixa nos comentários quem é o cara. Desenho lindo, e era um drama bacana, né? O pai dela era da Ravena, eu adorava a Ravena porque era um monstro. O pai dela era o demônio, e que não sei o que, ela tinha essa briga com a escuridão e com as trevas. O Robin era lixo. A Estelar era uma baboseira, uma bosta. O Ciborgue era mais ou menos, tinha um pedalzinho ali, mas não funcionou, né? O Mutano era inútil, mas a Ravena era legal, mexia com alguma coisa de bem e mal. E nós tínhamos outras revistas com outras propostas, ou seja, eram histórias em quadrinhos. Não era um desenho em quadrinhos, tinha aquela garagem hermética do Moebius, que eu comprei pelo desenho, mas eu fui ler, eu me livrei, eu adoro Moebius, respeito muito Moebius, mano velho, nossa, o Incal, eu tenho os quatro Incais aqui e tal, preciso até arrumar uma nova cópia, porque os originais portugueses que eu tenho, era deliciosa, uma história fantástica, com desenhos incríveis, eu não gostei do final, o final foi uma merda, o Jodorowsky cagou no final, mas quando o Moebius escreve as histórias dele, nossa, que merda, foi aí que eu comecei a pensar que ilustrador não presta para contar história, porque o Moebius é só desenho, ele não tem aquela garagem hermética, não diz porra nenhuma. É legal porque é surrealista, né? Mas quando você vai ver, o cara, quando fica muito no surreal, tirando Salvador Dalí e os artistas de verdade, o autor de quadrinho vai muito pro surreal, ele tá na picaretagem, fala, pô, cadê o roteiro, velho? É enganação. Bom, onde que eu quero chegar? Foi saindo o quadrinho popular, né? E foi entrando o quê? Nada. Nós ficamos com um vazio, inclusive nos autores nacionais, ficou um vácuo. Ficou porra, não teve referência, porque uma vez que abriu, sai, o que vai colocar no lugar? Porra, começou aquela correria, brainstorm, mitos, para pegar o resto da Abril, porque não dava para pegar aquelas tiragens. Ah, beleza, pega uma tiragem menor, e aí os editores fazem aquelas contas malucas, aqueles cambalachos doidos deles de distribuir isso, redistribuir aquilo, passa, repassa, dobra, vem, aperta. E quando você vai ver, tem um... Começam as republicações, né? Camelô 2000, 3000... que você pagava 2 cruzeiros, 2,50 cruzados, vem reimpresso a R$50, né? Edição de colecionador, né? O Snoopy, tudo do Snoopy, tudo da Mafalda, edição de colecionador. No Japão funciona assim, você tem o gibi semanal, que é o popularzão, depois aquelas histórias são impressas em livros de bolso, e eventualmente edições de luxo. Aqui você perdeu a edição popular, acabou. Aí você só tem o gibi de luxo. E essa merda perdura desde sempre, desde os anos 90. Nós estamos já há 20, 30 anos com esse modelo editorial e não sai. Mas ao mesmo tempo os gringos voltaram a fazer quadrinhos comerciais, né? Começaram a lançar produtos comerciais, aí como a Abril não queria mais, estava sem saco, porque, segundo me disseram, o Zé Roberto Tivita não é muito chegado em quadrinhos, ele acha que, enche o saco e tal. Beleza, o problema dele, a empresa não é minha, tô nem aí, demitiu todo mundo pra rua, vou botar tudo de novo, ai que saco, não quero. Aí as editoras pequenas começaram a pegar esse material excedente, aí de repente vem a Panini, com o seu que cumprido parará. Mas você vê os quadros da Panini, não são pessoas ligadas aos quadrinhos. No máximo tem um ou outro fã, mas o resto são qualquer, é um cara qualquer que tá passando, se quer trabalhar, quero, põe aí, trabalha aí, ganha seu um pau e meio por mês, fica aí, bate carteira, Bate cartão, até logo, um abraço, monta, tal. Ele não tem aquela preocupação em qualidade dos quadrinhos. Eles delegam essa função para o fã, para o Fabiano, para o Mael Zakeiko, que você vai ver no final. Eles não sabem absolutamente nada do que eles estão fazendo, né? Eles são meros empregados. É diferente daquela época do Otacílio, que ele gritava, berrava, se descabelava, zoava, mas o homem era um gênio. Ele lançou Love Rockets, que é um trabalho maravilhoso, que é um quadrinho cabeça, mas voltado com uma coisa comercial. Se tivesse continuidade, beleza. Ou, por exemplo, a própria Animal, do nosso falecido e distante Vincent, tinha material europeu de primeira qualidade. Ali não tinha nada ruim. Porra, apareceram lá autores incríveis. Material Edmundo Porco, aquilo é a coisa mais legal do mundo. Um desenho fantástico, mas subversivo até o cu da alma. Se eu não me engano, na Animal também saiu o Crumb, né? Saiu alguma coisa do Crumb. E tinha aquele cara que foi a 101 Pílulas, aquele desenhista. Nossa, que trabalho lindo. O próprio Rancherox, que eu sei que o Jamil torce o nariz, mas o Rancherox, em termos de arte, em termos de roteiro, é fenomenal. Eu não gosto muito, não, viu? Não gosto muito, não, mas eu reconheço o valor da história em termos de acréscimo para o leitor, né? A pessoa, o leitor lê e fala: porra, que do caralho que é isso? É um quadrinho inteligente. E mesmo naquela Interquadrinhos, que saem algumas coisas meio pirata aqui, meio pirata lá, mas saía aquele trabalho do Cláudio Seto, Uma Queda para o Alto, que ele fez um shoujo maravilhoso, falando da Roberta Close. Aquilo é um trabalho de primeira, cara. Que você pode ser comercial, sim, mas você pode ser cabeça, sim, mas você tem uma diversão garantida, né? Você pega aquele produto, ele é garantido. Que diversão você tem hoje lendo o trabalho dos gêmeos? Eu não me divirto em nada, cara. Você pega o alternativo, o comercialzão nacional, o Holy Avenger, que só conseguiu publicar graças ao vácuo das editoras, que não tinha material, tal, mas depois para, você começa ali e fala: nossa, que coisa ruim, troço mal bolado, mal desenvolvido. Aí nós vamos cair o quê? Na falta de estrutura do autor nacional, né? O autor nacional, ele não consegue criar produtos comerciais, porque a nossa cultura privilegia o autor empregado. Não é nem autor, né? Ele é o funcionário. Ele nasceu para desenhar. Ele só sabe desenhar, ele se aprimora para desenhar, ele faz uma quanta, uma fábrica de quadrinhos, uns esquemas desse, ele só está lá para desenhar, ele desenha, mas ele não sabe criar. Ele não sabe contar uma história, porque não interessa para os caras, para os editores, para o pessoal das escolas, não interessa o cara que conta a história. Ele só vai contar a história se rolar um mano, se rolar um amigo, um cara que chega e tal, ou se você bolar um produto que seja comercialmente viável para o momento editorial. Que é o quê? Gibi cabeça. Ah, mas gibi comercial não vai ter que demanda uma grande tiragem. Aí ninguém faz. Se, por exemplo, a Abril entrasse de volta no mercado, aí o pessoal faria. Aí o pessoal faria quadrinho comercial, revivia tudo, tal. Mas é impressionante, ninguém consegue fazer quadrinho comercial. Mas por que que não sabe? Porque não sabe. Você vai em qualquer curso de quadrinhos, eles não te ensinam a fazer quadrinho comercial. Eles te recomendam a ler Alan Moore, que é comercial, claro, mas ele te puxa para o lado mais indie, né? Aquela de independent, aquela coisa muito gay, muito chata, muito cabecinha. E quando o cara vai fazer um negócio tão para baixo, tão sem graça, ou então na mão oposta, é retardado, né? Uma coisa idiota, porque falta contar história. As tirinhas, então, são as mais horríveis possíveis, né? Todo mundo quer ser Laerte. A minha patroa foi muito feliz, ela disse uma verdade. Todo mundo quer ser Laerte. Todo mundo quer ser um Alan Moore. Todo mundo quer fazer uma coisa cabeça. Mas, porra, o mercado não se sustenta disso. Você tem que ter personagens comerciais. E você pode fazer personagem comercial cabeça, lógico, mas sem abrir mão da parte comercial. O que é isso aqui que eu escrevi, caralho? Então, agora o papo que eu vou falar para você é das mudanças. Houve uma mudança muito grande no mercado editorial porque entrou as webcomics. As webcomics, ela. Ah, não, é a mudança do mercado editorial, mas eu vou falar de mim, mas tudo bem, vamos embora. As webcomics, ainda, nego ainda não descobriu ainda aqui como é que funciona essa merda. Por quê? Ele só pensa em termos de fanzine, só pensa em termos de super-herói, ou só pensa em termos de editora. A webcomic é o grande grito de liberdade do autor. Eu falei, inclusive, isso com o meu considerado, eu considero meu mano velho, Mozart Couto, né? Troco uma ideia com ele. Ele concorda comigo que nós estamos num momento que precisamos de liberdade criativa. Nossos autores não sabem ser livres. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade. O nosso autor não sabe ser livre, ele tem medo de tudo. Já entra naquela coisa que eu vi falando de medo, de medo. O nosso autor tem medo de contrariar, tem medo de ousar, tem medo de criar, tem medo de botar para frente. Ele tem medo de acreditar em si mesmo. Ele é um empregado que recebeu uma alforria e não sabe o que fazer com isso. Ele recebeu uma liberdade tão grande, ele não sabe o que fazer. Mas os caras mais audaciosos que querem fazer isso, né? Mete bronca, faz e arregaça. Como aquele cara do Sábado Qualquer, que começou com tirinhas, hoje ele ganha uma grana. Tem um personagemzinho dele, tem o seu patrocínio, ganha um dinheiro bacana. Trabalha do que gosta, ganha dinheiro com o que gosta e vai ampliando o seu universo. Ele partiu de uma ideia simples do Angeli, de falar Deus, Deus e Adão, só que ele mudou o enfoque. Criou um enfoque diferenciado, único, porque não interessa o status do camarada, não interessa a abordagem que ele dá, nem se ele se baseou nesse ou naquele, importa o foco. Ah, mas ele está plagiando lá não sei o quê, não interessa isso, não é plágio porque não é transcrição literal. Claro que não é plágio, o penisquente não, o penitente ele não é um plágio, ele é uma inspiração do Spawn. O meu Mil Nomes eu já assumo, não, eu peguei lá do Super Dynamo, que eu peguei do, né, do Marino Boy, eu vim dali, eu me inspirei ali do Shadow Boy, me inspirei dali, mas eu criei uma coisa diferente. É a mesma coisa que você ter uma caneta na mão, você escreve uma frase, você plagiou a caneta, não, você tá louco, você não, ah, isso é, eu plagiei o Confúcio, não, você não plagiou, você criou uma coisa derivativa dali. Isso é que é legal nos quadrinhos, a Família X, que passa no Nickelodeon, é óbvio que ela foi inspirada nos Incríveis. Só que a Família X é tão legal, ou às vezes até mais legal que os Incríveis. Aqueles carrinhos, né, nacional, aquela produção porca. Mas, bicho, o que aquilo vendeu? Porque o público não quer saber. De novo, entra o comentário comercial. O público não quer saber se é plágio ou não. Abelhinhas, né, as princesas. Eles não querem saber, bicho. Eles não estão nem aí, eles querem se divertir. Claro que você não vai fazer uma transcrição literal. A não ser que você vai fazer uma sátira. Uma coisa mais disso. Mas é melhor nem fazer. Mas você pega a ideia e aplica isso numa webcomic. Aí o cara pergunta, porra, como é que eu vou ganhar dinheiro com webcomic? A primeira coisa que o cara pensa é como é que eu vou ganhar dinheiro. Os gringos já estão anos luz na frente. Eles já sabem muito bem como ganhar dinheiro. Primeira coisa que você faz são as commissions. Você cria seu personagem e faz pôsteres dele e vende. Ah, mas como é que eu vou fazer pôster? Ah, como é que você está falando em você? No Mil Nomes, a mudança que vai acontecer, o meu site do Mil Nomes, eu vou mudar. Nós temos agora um recurso tecnológico incrível, nós vamos colocar pôsteres, camisetas, canecas, produtos, e votar uma atualização constante da história do Mil Nomes, que eu vou jogar isso para a EPUB. Vou dar amostras, o livro original, a gente está vendo para colocar na Apple Store, ou fazer venda direta mesmo, com boleto. O cara pá, baixa, lê. Ah, mas a pirataria... Entende? Perceba, veja bem, tudo é para botar você para baixo, né? É interessante, o brasileiro ele é muito louco. Ele vê você de carro, ele fala, porra, eu vou pegar um carro desse para mim, eu vou querer um carro. Não, ele não pensa assim. Ele não tem carro e quer que o seu carro quebre. Isso é um vício mental que nós temos, né? É muito louco, né? Eu não quero que esse cara vá pra frente, eu quero que ele se foda. Eu não quero que o BK melhore de vida, eu quero que ele vá ser processado, que ele vá pra cadeia. Porque ele falou mal do meu trabalho, ele me xingou, ele xingou a minha honra, xingou a minha moral. Não é isso, né? Não, atrás é porque o BK falou uma verdade. Ele falou uma verdade muito grande e doeu. Doeu por quê? Porque é verdade, cara. Mas ao invés do camarada pôr a mão na consciência, falou, não, ele tá certo, deixa eu arrumar isso aqui. Porque o BK fala as coisas, eu falo essas coisas, eu não tô depreciando ninguém, não. É ilusão sua achar que eu quero prejudicar alguém, eu quero que a pessoa melhore. Eu quero destruir esse ego do camarada para que ele fale, não, realmente eu fiz errado. Não, a minha atitude estava errada, porque eu jamais vou deixar de dizer o que eu penso, jamais vou abrir mão do que eu disse. Eu posso até fazer uma coisa ou outra, mas a minha consciência me leva para essa direção. Então não vai adiantar nada, nada. Eu posso pegar 30 anos de cadeia. Ah, mas e os seus filhos? Isso não muda nada. Um amigo meu falou, isso não muda nada, BK. Isso não muda nada. Como não muda nada? Você acha, primeiro, eu gosto daquela frase do Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vocês brasileiros têm almas pequenas. Vocês têm medo de tudo. E eu não tenho medo por vários motivos, mas o principal é porque eu morri. Eu morri naquela porra daquele hospital 2 vezes, cara. Você não morreu, você está com medo de morrer. Eu não tenho mais medo de morrer. Isso é uma coisa... Se há uma mensagem que eu quero deixar para vocês nesse mundo, não tenha medo. Vocês têm medo demais. Medo de acertar, medo de errar, medo. Porra, eu não tenho. Ah, mas você é um cara... O Jamil falou para mim, você é um cara muito bocudo, você fala mesmo? Falo. Ah, mas e o processo? O processo, venha processo. Eu enfrento o processo. Ganho, perco, tanto faz, puxo cadeia, posso ficar em albergue, posso puxar, sujar meu nome. Mas o que, que você muda, BK? Não, não é que... Primeiro, vocês partem do pressuposto que as pessoas são idiotas. Veja bem, vocês brasileiros têm um alto preconceito tremendo. Eu sei que eu mudo o pensamento de alguém. Alguém para, me ouve, pô, ele está falando a verdade. Eu já mudei o pensamento de muita gente que não botou ainda para trabalhar, mas que com o contato fala, pô, é verdade. Tem uma passagem do Espiritismo que é muito legal, que o pensamento das pessoas é como se fosse um lago parado. Se você joga uma pedra, aquela pedra cai, pum, e cria ondas. Eu sou a pedra jogando nas ondas. Estou criando ondas. Mas veja bem, a pedra afunda e ela desaparece. Isso vai acontecer comigo e vai acontecer com todos vocês. Todos nós vamos desaparecer. Agora o que acontece? Você quer ser lembrado pelo quê? Pelos trabalhos que você fracassou ou pelas ideias que você plantou? Isso é um negócio para você parar e meditar com muita seriedade, cara. Porque essas são as mudanças que estão acontecendo comigo, né? Eu vou morrer em breve. Falei isso para um amigo meu, vou falar para você, eu vou morrer em breve. O meu tempo de vida na Terra é muito curto. Tem muita coisa acontecendo comigo e eu não tenho tempo para ficar choramingando ou ficar num canto com medo. Quer me botar na cadeia, bota. Quer me prender, prende. Quer aprender meus computadores, apreende. Ah, mas os seus filhos? Mas e a sua mulher? E que não sei o quê? Que exemplo eu posso dar para mim? Amanhã... Meus filhos vão ouvir essa gravação, vão ver que o pai deles, né, que sou eu na verdade, o DNA comprova, vão ver que o pai dele é um cara corajoso, que pode estar certo, pode estar errado, mas ele é corajoso. E vocês brasileiros, vocês morrem de medo, vocês ficam enfiados em seus cantinhos, beijando suas tetinhas, lendo seus gibizinhos, e vocês não mudam. Aí o amigo meu virou e falou, ah, Zé, mas porra, o que que muda? O que que muda? Você não muda nada. Você não muda nada. Não muda porque vocês não querem mudar. Mas a maior mudança que eu estou fazendo é para mim. É para o meu coração, para a minha alma. E, aliás, a minha alma é a mesma que a sua, viu? Não existem almas diferentes. Nós somos uma alma só. Estamos partidos, né? Quebrados em pedaços por aí, mas nossa alma é uma só. E todo mundo precisa de todo mundo. Só que eu cansei de me acovardar, eu cansei de me esconder, cansei de um governo ladrão, corrupto, cansei de uma democracia falsa. Se eu pudesse, eu estava no Egito, pegando em armas e metendo bala. Se eu pudesse, estava na Líbia, tacando fogo no livro verde do cara, indo lá para acabar com ele, para que venha coisas novas. Se eu pudesse, eu queimava a Constituição, queimava. Se eu pudesse, eu punha abaixo todo o sistema jurídico, presidiário, punha tudo isso abaixo, porque o nosso país é uma farsa. Nós somos um bando de farsantes, nós somos um bando de mentirosos, e pior, nós nos orgulhamos disso. Como é que você pode se orgulhar disso, cara? Como é que você pode viver uma mentira? Eu não consigo, a minha índole, Eu não consigo viver mentiras, eu não consigo aceitar mentira, eu não consigo me esconder. Porque eu acho que eu já me escondi muito, né? Eu acho que todos nós nos escondemos demais. Já estamos entrando agora no papo de filosofia do BK, né? As minhas mudanças é com relação a isso, nós nos escondemos muito. Ah, mas aí eu parei e percebi e falei, porra, eu tô falando muito e não tô fazendo nada. Porra, nego, eu suei a camisa para lançar meu livro. Isso não vale nada pro pessoal. Isso não vale nada para ninguém, porque o cara quer ver você. O único valor que eles têm para você é se você é rico, se você é poderoso, se você manda em alguém. Eu cuspo e escarro nessa imagem. Não existe poder no cara que fica rico, porque você só vai chegar até ali. Você constrói esse poder, essa grana, até uma parte da vida. Daí para frente você tem que lutar para manter esse poder. Isso não é vida, cara. Você olha bem para a cara de qualquer poderoso, ele é meio louco, ele é meio demente. O poder não tá ali, o poder não tá na grana. O poder não está em você mandar nas pessoas, o poder não está em você jogar o BK na cadeia, o poder não está em você contratar advogado para prender, o poder não está em você criar perfis falsos e ficar fazendo denuncismo. Isso não é poder. Uma das formas de poder verdadeiro é você superar a si mesmo, é você negar as mentiras que o mundo te conta. Para você colocar a sua verdade, não para os outros, mas para si mesmo. E a internet possibilita isso, né? Você vê aquele pessoalzinho falando no YouTube, né? O Cauê, que é o nome do meu sobrinho, aquele outro cara com o olho todo torto. O erro desses caras é que eles acreditam no Estado. O erro de você, meu amigo Dr. Pintudo, é que você acredita nas leis do homem. Eu não acredito na lei do homem porque ela é uma mentira. Ah, mas nos Estados Unidos, eu não acredito nos Estados Unidos porque ele não existe. Não existe Brasil, não existe lei, não existe. O que existe é que você acredita nessa merda. Quanto mais você acredita, maior é a tua prisão. A minha vontade mesmo é que eu não posso fazer isso por enquanto, porque eu tenho objetivos, mas eu gostaria muito. Meu grande sonho, meu único e verdadeiro sonho é ir até o Metrobras e esperar passar um trem de carga. Isso aconteceu comigo quando eu fui tirar umas fotos outro dia lá no Brás, né, que eu fui para poder ter referencial do livro da Morgana, tal, que tá ficando lindo. Modestíssima parte, eu tô emocionado com a beleza do livro da Morgana. O Mil Nomes é ótimo, mas o da Morgana é melhor ainda. Eu tô besta com isso. Mas de qualquer forma, eu fui lá tirar umas fotos, passa o trem, né? Um trem de carga. E legal que o trem de carga, os vagões dele ficam bem no nível da plataforma, era só dar um pulo. Aí eu me lembrei do Flapjack, né? Tem um episódio do Flapjack que aparecem alçapões debaixo da barriga doce, né? E tá capturando os caras, né? E o capitão falante, não, vamos embora dessa merda, o Flapjack querendo abrir aventura! Que ele quer o quê? Ele quer ação, ele quer movimento, ele quer aventura. A minha vontade era pular naquele trem. Eu até sonhei com isso, né? Como é que seria eu pulando num trem e vendo onde é que essa estrada vai me levar? Saindo dessa sociedade de mentiras, dessa sociedade cheia de gente ególatra, de gente falsa, de gente mentirosa e principalmente de gente invejosa que tem uma profunda e mesquinha inveja da sua liberdade. Do seu desprendimento e da sua coragem. Eu acho que nós precisamos de ser mais corajosos, arriscar mais. Ai, mas você pode perder sua liberdade. Eu lendo o livro da Rita, ela teve presa, o livro dela ela não vai lançar mais porque ela é uma pessoa muito complicada, mas o livro dela eu li, eu me vi no lugar dela, eu experimentei a prisão da pior maneira possível, né? Que é você, que é o desespero, etc. Mas aí eu me lembro de uma coisa que meu amigo Fernando dos Santos falou. Não existe livre-arbítrio. Puta, eu perdi completamente o assunto, né? Não existe livre-arbítrio, negada. Não existe isso. O único livre-arbítrio que você tem é sobre o seu pensamento. Você não tem escolhas. Ah, mas o livre-arbítrio me permite viver. Não. Você não tem livre-arbítrio nenhum na vida, você vai morrer. não tem escolhas. Onde você se escondeu? O anjo da morte vai vir te buscar. Seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, seja cosplayer, seja peitudo, seja roteirista, não seja. O anjo da morte vai vir te buscar. Não vai, o teu ego não vai ficar ali na frente. E te digo mais, o que vai acontecer no momento da morte, o teu ego se vira contra você e ele vai te atacar. Por quê? Porque ele quer sobreviver e você está morrendo. Então o que acontece? O ego vem para cima, ele vai te atazanar. Os tibetanos dizem que nesse momento você vê um demônio, né? Que é o teu ego. Você vê a coisa pior de tua existência, ele vem para cima de você. Então, por que nós não podemos nos preparar para esse momento? A minha vida é uma preparação para a minha morte. Porque eu já morri também, né? Então, tudo beleza. Então, eu me preparo para o quê? Para me libertar. Mas eu vejo, ao mesmo tempo, vocês, né? Aprisionados nessas ideais idiotas, nessas ideias cretinas. Eu não tenho alcance na mídia. Eu não posso ir no programa do Jô Soares. Tentei, mas acho que não vai rolar. Então eu falo aqui pra você, cochichando aqui no teu ouvido, não dá pra gritar numa Jovem Pan, não dá pra berrar numa Globo, mas então eu te passo a minha mensagem aqui, não vai adiantar, cara, não vai adiantar querer me pegar, me prender, levar minhas coisas, eu já morri, eu sou um zumbi, eu tô cumprindo aqui hora extra, porque eu ganhei um bônus aí, né? Passou um negócio ali, né, que aconteceu, que eu não posso contar pra você, porque é foda, é muito íntimo. Mas aconteceu uma coisa muito legal comigo, bateu. Você quer ver aquele filme, que do último filme do Clint Eastwood, que ele fala lá do... que tá o Bourne, né? O ator que faz o Bourne, fala do pós-vida. Aquilo ali, assista esse filme. Claro que o filme é meio chatinho, mas tem umas coisas que acontecem ali que é verdade, viu? E isso aconteceu comigo. Você não vai acreditar, você acha que você é materialista pra caralho. Você gosta de poder pra caralho, você quer mandar, porque você quer migalhinha de poder. Eu não quero nada. Claro que a minha cultura padece, né? Ontem mesmo eu passei muito mal. Eu tive, a minha serotonina caiu, né? Passei mal, mas eu tomei uma pirulinha, tô joia. Recupera, porque nós temos um condicionamento mental fodido. É escola, é igreja, é Estado, os pais, são todas as formas de poder extremamente opressoras. Tudo isso é opressão, e como é que nós conseguimos viver debaixo de opressão? Conseguimos porque a gente foge. A gente foge pro videogame, a gente foge pro ego, a gente foge pro estudo disso, pra brincadeira daquilo, pro mimimi. A gente foge. Mas eu cansei de fugir. Negada, eu cansei de fugir, eu já fugi para os elementais, já fugi para aqui e para lá, mas a minha índole, a minha natureza é essa. Mesmo que eu vá preso, que eu fique jogado na mais baixa masmorra, eu vou sair de lá. E outra, eu saio de lá, mesmo que eu morra lá, porque eu já não estou mais lá. Aliás, eu não estou mais aqui, na verdade, viu? Isso é meio papo louco, né? Puta papo louco, né, meu? Eu já saí, eu não tô aqui. O cara que vai tomar meus filhos, tome! Eles não são meus. Desde quando o filho é nosso? Gente, que loucura que é isso. O filho é do mundo. Nós somos do mundo. Nós temos um planeta imenso pra ver aí. Claro que eu adoro, eu amo minhas filhas, amo meu filho, amo minha esposa. Mas isso é perene. Se até o seu avô... O teu avô morreu, cara. Você não acha que ele não passou por isso quando teve os filhos dele? Ele morreu. O seu tio morreu, o seu parente morreu. Quantas pessoas morrem por dia? E morrem em pesadelos, em pânicos, em horrores. Por que morrem em pesadelo, pânico e horror? Porque vivem em pesadelo, pânico e horror. Vocês vivem mergulhados num pesadelo constante, de um apego maldito com relação a tudo. Com relação a perder coisas. Mas, meu, caixão não tem gaveta. Essa frase do Dolabella, né? Do ator, né? Não daquele demente, né? O Dolabella lá, que aquela bichona lá do Sai de Baixo, né? Ele falou uma frase, meu, caixão não tem gaveta. O que você vai levar para outro mundo? E eu te garanto, tem outro mundo, sim. Tem um negócio ali. Mas você só vai poder passar sozinho. Você não é uma experiência que... Que você vai colocar um filtro gráfico, tipo uma Umbanda, um espiritismo. Isso quebra um galho. Quebra um galho aqui, mas lá não. Lá tem um negócio que te acontece, bicho. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Você não sabe o que, que tem ali. E eu vi. Quando eu era moleque, a minha mãe passou lá pelo médium, né? Veio um boiadeiro que anunciou a minha vinda. E aconteceu, isso aconteceu mesmo. Aconteceram uma série de fenômenos na minha vida. Eu consegui... Você não vai acreditar, lógico, mas eu quero que você se foda. Eu movimentei um copo sem colocar a mão. Eu preciso voltar a fazer essas coisas, essas magias. Eu sinto falta dessas magias. E eu tenho uma sensibilidade incrível. Mas depois que eu baixei o hospital, capotei, morri duas vezes, voltei. Cara, muda tudo. Não tem para ler, é uma coisa que você tem que passar sozinho. Ah, mas você está fazendo um negócio que é uma besteira, isso não leva a nada, meu. Absurdo, vocês são homens de pouca fé, dizia Jesus, né? Vocês não acreditam em porra nenhuma. Vocês não acreditam em porra nenhuma exatamente porque vocês são manipulados. Não é para você acreditar em Exu, Oxóssi, Xangô, Jesus, Maomé, não. Você tem que buscar a sua própria concepção do universo. Mas vocês são gado. Vocês são bois, vocês não conseguem abrir mão de votar, por exemplo. Deixa de votar. Ai, porque pronto, já mete medo. Pega a sua identidade e queima ela. Nossa, olha o pânico que você tem. Olha o medo que vem na sua cabeça. Ai, o meu personagem, o fulano falou mal de mim. Fulano falou que eu sou pau mole. Ai, eu vou processar cachorro. Cachorro, o que, que é isso? Isso é apego, negada. Isso é apego. Uma coisa que eu acho maravilhosa, eu tenho até no meu celular como papel de parede, né? É um monge japonês que ele mandou um mundo à merda. Ele mandou, ele sentou lá, ele quer que se foda o mundo porque está buscando outra coisa. Que é o quê? Um alinhamento do pensamento, uma frequência mental em que você vai trabalhando. Meu, isso é muito sério. Eu vou te abrir um segredo, vou te abrir um heró fudido agora. Que isso eu aprendi, isso aconteceu comigo e é verdade. Você pode acreditar, pode não acreditar, mas você pensa nisso. Quando você está morrendo... Claro que numa morte lenta é foda, mas se você consegue controlar o turbilhão que é o seu pensamento, que ele não para, né? Se você controlar esse turbilhão, acontece uma coisa muito legal. Você lembra naqueles documentários... Puta, você viu que eu mudei o assunto, tudo pro outro lado? Lembra daqueles documentários, é que eu tenho que passar isso pra você porque é foda. Aqueles documentários sobre o Tibete, em que os caras ficam rodando aqueles... Tem uns mantras escritos assim, né? Que eles ficam rodando uns canudão, né? Isso é a sua mente. A função desse canudão é segurar a tua mente para ela parar. Quando ela para, quando você para de pensar, acontece uma coisa muito estranha. Abre uma fresta no seu pensamento. Abre uma coisinha de nada. É microscópico, tipo esse pixel. Tem no teu computador, no canto superior direito da tua tela, tem um pixel. Uma coisinha, abre um trocinho menor que esse. Metade da metade da metade que... Se você consegue olhar para essa merda, viu que tem além, muda. Não há pessoas te esperando, não há espíritos te esperando, não há... O que você tem são memórias e contatos com alguma coisa e tal, mas além disso, você parou... Acontece uma coisa incrível. E eu vi o que acontece. Então eu tô pouco me fodendo. Que eu vou te destruir. Que eu vou te botar na cadeia. Que eu vou te não sei o que, meu. Marca um dia, uma hora, eu vou no lugar, abro os braços e deixo você me matar. Me mata. Eu não tenho medo, cara. Eu ando na rua para uns lugares que você fala assim, porra, como é que você consegue? Porque eu perdi o medo, eu queria muito que vocês morressem e voltassem, né? Eu queria muito que vocês morressem para poder passar pelo que eu passei. Eu me emociono, eu vi uma coisa incrível e eu não tenho nem como colocar em palavras, né? Tem alguma coisinha ali. E o pior, né? O pessoal fala que não, que o cérebro que cria, só que meu cérebro estava desligado. Tava desligado, tava passando pelo ele é aquele que medidor da bioelétrico do teu corpo, não, ele não sei, passa, ele tava medindo o meu cérebro, o cérebro tava parado. Não é o cérebro. Isso passa nesse filme aí do direção do Clint Eastwood, acho que tá concorrendo a Oscar, sei lá, o que concorreu, ganhou, sei lá. Meu, teu cérebro tá parado, não é ele. O cérebro, o pessoal acha que tudo é cérebro, né? Tudo é cérebro, mas não é. A física quântica comprova isso. O cérebro, ele é ilusório, porque ele passa por uma série de filtros morais, éticos, intelectuais, culturais. Você olhando para esse som que eu estou te falando, olha para o teu computador. Esse computador está passando pelo, essa imagem está passando pelos teus olhos, está enviado para dentro do teu cérebro, que está mandando para a tua mente. Se você fechar os olhos e pensar no monitor, as mesmas áreas cerebrais vão funcionar. Ou seja, para o teu cérebro tanto faz se é verdade, se é ilusão, se você está pensando, se você não está pensando, para ele tanto faz, ele vai dizer uma coisa só. Mas como é que vem uma imagem quando o teu cérebro está desligado? Como é que pode isso, cara? Esse é o grande mistério. Esse que é o grande herói. Vocês acham que tem alguma coisa que me assusta, que me teme, que dá medo? Claro que eu não vou querer, né, ver o sofrimento dos meus filhos, nem nada. Mas esses negocinhos, esses bullying da internet, esses processos. E eu converso, inclusive, com homens místicos, né? Homens que são eruditos na arte da magia. Eles têm mais medo do que eu. Por quê? Porque é uma farsa. A religião deles é uma farsa. Eu gosto muito mais do budista, que aquele budista que eu vi no Japão, que foi uma imagem que me marcou muito, né? Eu fiquei no Japão pouquíssimo tempo. Eu acho que eu fui lá só para ver isso, né? O camarada sentado na sua esteirinha, ele abria assim um papiro assim de Buda e ficava ali falando com as pessoas. Ele vai se preparando lentamente para a morte dele, para alcançar o Nirvana. O Nirvana não é um lugar. Vocês, otários, acham que é um lugar. Acham que a Ruanda é um lugar? Não é. O espiritismo otário, os espíritas otários, acham que o nosso lar é um lugar? Não, não é um lugar. Porra, como é que o nosso lar pode ter computador, bicho? É o lugar mais evoluído e tem computador? É absurdo, né? Como é que você vai para um lugar mais evoluído que tem florestas? Não é isso. Floresta é daqui. Se o lugar é mais evoluído, você não tem condição de discernir. É uma experiência que você passa sozinho. Você pode pegar o filtro gráfico da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, ele quebra um galho. Mas chega uma hora que esse filtro gráfico quebra. Aí você tem que ver por si mesmo. Isso é uma merda, porque você morre de medo. E não há o que temer. Os evangélicos falam do The Rapture, que é o arrebatamento, né? Que quando vai ter antes da vida de Jesus, né? Vai ter o arrebatamento, os bons serão levados, os maus ficarão aqui para poder brigar com Jesus, com a grande guerra, que não sei o que, bereré, bereré. O arrebatamento, isso daí vem do budismo tibetano, isso é muito antigo. Que você para num certo momento, inclusive os índios Mojave, eles tinham esse momento, né? O velho índio estava lá, né? Ele estava chegando a hora dele, falou, pronto, vou embora. Ele pegava lá o cajadinho dele, montava lá a caminha dele nos altos, umas madeiras, deitava lá e morria. Por vontade própria, depois cremavam o corpo do velho. Tem isso naquele filme Pequeno Grande Homem, com o Dustin Hoffman, te recomendo assistir também. Isso acontecia, o velhinho falou, não, estou pronto agora, né? Porque a interação deles com o mundo se rompe e você vai para um outro lugar. Não é nem lugar, porque lugar é aplicado a este mundo, né? O lugar é matéria, é físico, e não é. É uma supraconsciência que eu coloquei lá no meu nome, é um supramundo, né? Claro que você não vai admitir, né, que o que eu conto no meu nome é a verdade, né? Não é, né? Não é, não é. Aquilo é uma ficção, pelo amor de Deus, você não siga naquela direção. Mas no meu nome tem umas coisas sérias. A prana e a kalã, aquilo é verdade. O domínio da vida e da morte. Controlando a vida e a morte, você consegue ter o ternário sagrado, que eu falo no livro, que são as três pontas que os católicos dizem que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o controle do homem sobre a vida e a morte, até que finalmente as duas se dissolvem e o homem se dissolve. Mas algo fica, só que nós não temos palavras para dizer o que é. Porra, então, falando rapidinho que meu tempo tá acabando, você vê pra onde que eu viajo, cara? Que maravilha, né? Que maravilha, que como é bom você estar com a liberdade no teu coração. A liberdade do desapego que Buda ensinou. Larga essa merda, cara. Larga essa bosta desse mundo. Viva, claro, curta. Coma o que tiver que fazer, coma o que tiver que comer, faça o que tiver que fazer. Mas não se apegue. Né? Que nem César andando lá na sua biga, na sua triga. Ou então, como o pessoal acha que na sua quádriga. Que é lá no Ben-Hur, né? Aquilo é uma quádriga, não é uma triga, não, viu? Ele tá todo bonito, tal. Tem o cara no ouvido dele, assim, segurando a coroa de louros. Cochichando no ouvido dele, ele entrando em triunfo. César, você não é um deus. Tudo isso vai passar, você não é um deus. É bom lembrar. E vocês que fazem quadrinhos de merda, que se acham verdadeiros deuses, imortais, porque servem ao Senhor de não sei o que. Vocês não são deuses. Eu não sou Deus e eu estou pronto para morrer. Você está pronto para morrer? Você não está, né? Porque eu já morri, para mim é mais fácil. Mas de falar então das mudanças que estão... Puto, meu tempo está acabando, caralho. Da filosofia até acabei chegando. As mudanças que eu vou fazer no site do Mil Nomes é o seguinte, né? Nós vamos reformulá-lo. Isso, pronto, acertei. Nós vamos mudar um monte de coisa no Mil Nomes, nós vamos tirar aquela coisinha feia que está lá, nós vamos colocar algumas partes muito interessantes que eu quero comentar com você rapidamente. A primeira é do livro. Eu vou dar continuidade ao Mil Nomes eletronicamente. Isso é uma experiência, digamos, inédita em termos de Brasil. Aliás, eu sou inédito pra caralho, né? Eu falo pra vocês, vocês não ouvem, eu sou bom pra caralho. Eu sou um puta de um autor do fudido. Deixa eu me bajular um pouco. Eu não me bajulo, sou sempre o mesmo. Deixa eu levantar minha bola um pouco. Eu escrevo pra caralho. Eu tenho ideias fudidas da porra. Eu sou revolucionário mesmo. Vocês são um bando de bunda mole. Um bando de cuzão. Eu sou o primeiro autor nacional que misturou mangá com espiritismo e umbanda. Olha pro Mil Nomes. Você tem ali, são os elementos do mangá. Mas tem um negócio de troca de energia. Uma sacanagemzinha gostosa, marota. Bonitinha, é um personagem que no final você vê que ele é contra Deus, né? Ele é um personagem ateu, libertário. Quem que fez essa merda nesse país? Vocês fazem peniquente, fazem busca de bolinhas de poder, essas coisas ridículas. Deixa eu me enaltecer um pouco, por favor, né? Então o que acontece? Eu vou fazer no site do Mil Nomes, eu vou dar continuidade à história dele, eu vou colocar muito mais personagens, mas o mais legal é agora, que são os produtos, né? Eu consegui fechar uma parceria com um fornecedor muito bacana, em que eu não vou precisar meter a mão no bolso para fazer nada. Isso é legal pra caralho, mano! Eu vou poder fazer livro! Eu não vou poder, não preciso meter a mão no bolso para fazer livro. Mas eu vou vender meus produtos, que são o quê? Chaveirinho, caneca. Cadê a lista, caralho? Ah, tá aqui. Caneca, livro, caderno, capa de caderno. Olha que legal. Vou poder vender adesivo. E tem um negocinho muito bacana. Isso eu vou meter a mão no bolso, porque tá baratinho. Que são cards em PVC. Eu tinha uma ideia de fazer isso com a Telefônica, que não deu certo. Passei para o meu querido amigo Marcos Inoue, que está me apoiando muito, ao qual eu mando um abraço e minha saudação afetuosa. Um abraço também para você, Dr. Pintudo. Você precisa largar dessa merda, desse mundo, mano. Não é por aí. E nós vamos colocar nesses cards nossos personagens, meus personagens, desculpa. Do Marcos é outra coisa. Vou colocar meus personagens, é colecionável. Isso é um tesão que eu tenho. E vou vender. Eu vou ter um custo, mas com... Mas é um custo pequeno, eu vou poder colocar para vender numa boa, tranquilo. Pro pessoal colecionar. Isso é meu tesãozinho, pessoal. Vai ter o chaveiro do Mil Nomes. Eu tô aqui com os modelos do chaveiro. Isso eu vou ter que bancar mesmo, não tem jeito. Mas cartão postal, adesivo e principalmente uma coisa que eu acho muito importante pro autor nacional. Que o pessoal fala que você pega esses filhos da puta que estão por cima da carne seca, que publicam no exterior, e ninguém fala nada pro autor nacional, né? Eu sou pequenininho, eu sou pobre, eu sou louco, fudido, nojento, mas eu vou abrir espaço pro autor nacional da seguinte maneira. O meu site, ele vai ter uma parte de posters. Eu vou vender posters dos meus personagens, né? E eu vejo que tem muito ilustrador que não tem espaço para mostrar a arte dele. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. esses posters de tamanho A1, A2, umas coisas maravilhosas, o cara desenha para mim meu personagem, eu coloco lá, o que vender é dele. Eu não vou ganhar um tostão com a venda de pôster, com venda de cartão postal, com venda de quadrinhos, que a gente vai montar um livrinho de quadrinhos e papel poderoso, vai ficar muito caro, mas eu vou abrir mão disso. O cara quer fazer a história em quadrinhos, do meus personagens, quer ter o seu espaço, eu dou dinheiro para ele. Eu não posso pagar, mas o que vender, eu abro mão da minha porcentagem, isso vai ser comprovado em contrato, em recibo, eu vou deixar tudo aberto. Se o cara não vai com a minha cara, foda-se. Mas eu tenho gente, tem ilustrador que vai com a minha cara, que gosta do meu trabalho e que acredita na minha proposta. O cara vai me ceder um pôster em alta resolução da imagem, alta resolução, um desenho maravilhoso, vai pôr para vender, são as commissions, né? O que lucrar, o que sair dali, eu só vou pagar, eu vou ter a mãe de pagar o correio, eu vou descontar o correio, o tubão de papel, né? A impressão e o lucro vai pro autor. Eu quero ver quando que Maurício de Souza fez isso. Quando que Laerte, Angeli... O Luiz G está dando aula, né? Ele parou. Quando que esses autores nacional fez isso? Qual ilustrador nacional fez isso? Ninguém faz, cara. Eu vou ter a minha parte para ganhar meu dinheirinho, lógico, eu preciso, né? Mas eu não tenho condições de ficar pagando, mas eu quero colocar o meu trabalho, as minhas ideias, a serviço do autor nacional. Eu já cedi os meus personagens para a molecada fazer fanfic, vai ter a parte de fanfic. Mas agora os melhores fanfiqueiros, que fizeram o desenho mais caprichado, vira pôster. E pôster que eu vou vender, o personagem é meu, que eu cedo os direitos para o cara, mas o que vender de grana, eu vou dar para o autor nacional. Eu não posso pagar. Então eu dou o meu personagem para ele, o que eu lucrar vai para ele. Veja bem que benefício Maurício de Souza poderia fazer para o autor nacional se ele fizesse isso. Se o autor, se aquela turminha que fez aquele álbum de gibi dele lá, de desenho, de quadrinho e tal, põe para ganhar pôster. Põe para o cara abrir espaço. E outro, o meu know-how de toda essa montagem de criação, da concepção do personagem até a hora de montar a lojinha, eu vou colocar tudo isso na Electro. Mas se você for um pouco esperto, você pensa, você não precisa de muita coisa, não. Se você pegar o exemplo lá do Dresden Kodiak, ou o meu exemplo que seja, se você olhar direitinho, se você for esperto, você pega as manhas. A manha principal para você ganhar dinheiro é o fornecedor, né? E esse eu te forneço o fornecedor. Fornecedor é foda. Redundância é maluca. A partir do momento que eu tiver com o site em ordem, eu te indico, olha, em tal lugar. Se cadastra lá, mas tem que ter assim, uma série de exigências. Eu abro mão do fornecedor, não está lá. Porque eu quero todo mundo ganhando dinheiro. Diferente do que vocês pensam, do que os meus inimigos pensam, eu quero todo mundo feliz. Eu quero o quadrinho nacional levantado. Inclusive o Blank. Eu quero ele escrevendo, eu quero ele publicando. O Emir Ribeiro, eu quero. Quero que ele dê a cara a tapa para ele mostrar pro leitor quem é que manda, quem é que foda, quem é que manda. Mas ele não, ele fica no cantinho dele. Ou seja, quer ficar no cantinho? Foda-se. Então eu quero fazer uma divisória nos quadrinhos nacionais. Essa é a minha ambição, separar os fanzineiros vagabundo da tranqueira e os novos autores que querem ganhar dinheiro, que querem contar uma boa história, que querem agradar seus leitores e que querem trabalhar com personagens comerciais. Porque, mas quer trabalhar com personagem indie? Beleza, mas eu estou priorizando o personagem comercial. E mesmo o personagem indie, mesmo os irmãos Byers lançaram os brinquedinhos, né? A mina segurando um violino, um relógio, não sei o quê. É muito nojentinho, né? Mas eu tô pensando em termos de autor nacional pequeno. Cara que não tem grana. Cara que não tem espaço. Cara que não tem condições. E ao mesmo tempo, mil nomes, a gente vai tentar fazer uns minigames. Para faturar também um trocadinho. Como é que faz minigame? Vamos tentar ensinar, não sei se é possível. Porque é uma tecnologia meio que sofisticada, requer curso. Mas desde que você tenha lá embaixo um personagem comercial, bicho. Nós precisamos de personagem comercial. Eu não quero deixar a mídia quadrinhos morrer. Que é o que está acontecendo. O quadrinho nacional está morto. Nós não temos quadrinhos nacionais. Nós temos quadrinhos de autor. Mas nós temos quadrinhos nacionais com temáticas nacionais. Eu quero fazer o meu nome quadrinho nacional. E ao mesmo tempo, terminando o podcast de hoje, Eu quero recomendar muito, mas muito mesmo. Recomendei para o Jamil já tinha assistido. Mas vou recomendar para você assistir aquele filme, O Caçador de Trolls. Né? Tem torrente, você baixa. Que maravilha que é a internet. Quando que eu tinha assistido isso aqui no Brasil? Se fosse no DVD, ou se fosse na TV aberta, tava, ou TV paga, estava fodido, eu não ia ver nunca. Veja esse filme. Esse filme conta a história de um caçador de trolls, uma equipe, tipo assim, Bruxas de Blair, que encontra esse cara e o cara caça trolls. Agora imagine um caçador de criaturas em São Paulo. Como é que seria? Como é que seria a abordagem? É tão fácil! É tão fácil! Além da imaginação, já mostrou como é que faz. Rod Serling já mostrou como é que faz. Você pega uma pessoa comum e coloca ela numa situação incomum. É tão fácil! Eu me lembro de um episódio do Rod Serling que tem lá um camelô. Um camelô! Não é um intelectual, um pensador, um sofredor, um roqueiro. É um camelô. Um camelô que vende seus brinquedinhos, que não sei o que, ele vive de um mascate. E tem uma menininha que compra, ele gosta da menininha porque ele é um homem muito sozinho, ele perdeu a mulher sozinho e tal. Mora num kitnet miserável, mas ele quer fazer alguma coisa e se sente mal, né? Aí de repente ele vê passando assim a morte. A morte veio buscar a menininha que ele gosta. Ele falou, não faça isso. Não faça isso, leva eu no teu lugar. Não, a tua hora não chegou ainda, eu vou levar ela. Não, você não faça isso, não faça isso. Não, pô, por que que eu... A morte falou, olha, eu tenho que retirar ela até meio-dia, até meia-noite. Você me... Aí o que acontece? O camelô chega e começa a vender. Nossa, isso aqui é muito bom pra você, que não sei o que, tem produto. Ele enrola a morte até a meia-noite, né? É quando dá o sinal, a morte fala, pô, caralho! É... Venci você, não é? Venci você. Ele falou, mas eu preciso levar alguém, né? A morte vira, ele vira para, não, pode levar eu. Que eu já fiz o que eu tinha que fazer. Ele leva o homem embora. Isso é que é uma boa história. É uma história que mexe com o coração das pessoas. Que encerra o podcast de hoje. Criando uma boa história. É simples. É interessante, né? Você... Emocionei, foi foda. Vou encerrar o podcast. Não, não dá. Essa foi foda. Agora é foda. Alô? Alô? Oi.